Es camino pa' Santo Mé. Quem mostrava es camino longe? Quem mostrava es camino longe? Es camino pa' Santo Mé. Saudade, saudade, saudade es minha terra, San Miguel. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sanical. Se bosque vê montas, escreve. Se bosque se monta, esquece. Até dia que vou voltar. Se bosque vê montas, escreve. Si bosque se monta, esquece. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade es minha terra, San Miguel. Saudade, saudade, saudade. Es camino pa' Santo Mé. Que mostraves camino longe? Que mostraves camino longe? Es camino pa' Santo Mé. Saudade, saudade, saudade es minha terra, San Miguel. Saudade, saudade, saudade es minha terra, San Miguel. Si vos escreve, monta escreve. Si vos esquece, monta esquece. Até dia que vou voltar. Si vos escreve, monta escreve. Si vos esquece, monta esquece. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade es minha terra, San Miguel. Saudade, saudade, saudade.